Oi, muito boa noite, o Pé 3145, Ponte Vera do Almoveiro, pronto? Pé 3145, boa noite, Matheus, vou te esperar. Matheus? Decola sem parada. Entre 0 a 5, mantenha a posição do retrato por aproximadamente 5 minutos. Ok, certo. Trânsito 45, autorizado. Alinhar e manter pistão 0. Ok, alinhar e manter 1-0. 38, 3145. Sur Salvador, muito boa noite. Arcial 222 Heavy, Solving Point, 710, we are ready for fire. Direita Foxtrot 219. Meu nome é 43, boa tarde, autorizado direto do F, lista para 4M6, aí eixo 0M7. Foco 4017, desce via. Vai falar do seu tripé, eixo na 43. Na 3145, autorizado decolagem, pistão na 0, vento no 4, 0 grau, 07 nós. Iniciando 3145. Line up and wait, runway 10, that's all, duty to do. Wait for takeoff, runway 10, wind 1-2, runway 0-7-0. Wait for takeoff, runway 10, Boa noite, autorizado. Alinhado, mantém pistão 0. Avião Lanterna 06201. Passagem 22, boa noite, with a contact climb at level 390 to the departure. Clear to climb from level 390 on departure, SGL 022. Tem 3145, autorizado direto à posição da Gel. Ok, boa noite, Gel, no presente, está 3145. Oxa, 143, vai fazer pequeno direito para lembrar um pouco, volta a rota. Tem, Xana, 143. Controle 1208, chegar na 201, obrigado. Controle Salvador, boa noite, chamar na 201. Canal 201, boa noite, contato radar, siga para o nível de 0360, até o 2630, autorizado direto ITA. Autorizado o 380, após o seu voo alerta, chamar na 201. Centro 145, chame Centro Recife, 1-2-8-2-35, alterne 1-2-5-2-1. Ok, gente, Recife 2-8-3-5-2-5, obrigado. Bom, controle, o voo 1966 solicita um desvio à esquerda, a fim de evitar a formação, no correção à direita, é a proa 085, a fim de evitar a formação. Autorizado, seja bem-vindo, boa noite, 069. Azul 6909, boa tarde, contato radar, chega para o nível de voo 320, após o 2000 saída, autorizado direto Leda. 320 após 2000 direto Leda, azul 6909. Portugal 082, Austrália, Metodista, Flight Direct Natal, Levando São Lima. Atajamo, o Flight Direct Natal, Portugal 082. Falando ano 43, deixa para 2 Natal, do privado final, ano 76, reporte estabilidade. Chamando o ano 43, controle. Paciente, chamando estabilizado. A Portugal 022, call Recife 16.85 e Fanable 125.45. Portugal 022, Recife 16.85, backup 125.45. Boa noite. Boa noite. Socorro, Ola Mase 66, está tomando a prova de etapa. Sim, chegou Ola Mase 66. Diretamente ao centro Recife, chame o mesmo agora na frequência 128 decimal 35, ao TR 125 decimal 1. O 070 para 050 na proa de Itápio, voo 1966. Voo 1966, calculado aqui pelo pai de altitude do separa 3 no país, a gente chama 08. Boa, assistimos, descendo para 3 mil pés. Voo no 966. Low, correção, hoje está na 6143 e a gente agora 1018. 18143. Azul 9999, estamos sendo Recife, 128 decimal 35, ao término 125 decimal 1. 2835, 251, Azul 9999. Chama 9143, completo chamado Chame Torre, 118 decimal 95. Agora mais uma meia, deixa para 2 metais, autorizado, sinal de emergência que seja, reporte estabilizado. Positivo, desceu para 2000, reportará estabilizado, voo 9966. 17 ou 22? Cristiano 017. 17. Telemia 143, informa pista molhada, autorizado pouso, pista na 0, vento na 2, 0 graus, 0 9 nós. Sempre posto pista molhada, 143. Mantenha a ponta de espera. Azul 4206, autorizado, alinhado motivo, estão zero. Alinhado motivo, estão zero. azul 420. Uma 996, completo sinal, sendo torre, 118, do sinal 95. 7295. Torre Salvador, muito boa tarde. É o gol no 966. 966, boa noite, continua a aproximação, acho que está livre, ajuste a 09. Eu estou aguardando. AV4206, autorizado decolagem, pista 90, 09, 09. Pistão 0, vento no 20, 0 grau 08, nós. Arrível pouso, voo 1966. Arrível 4206, decolado 55, chama o controle, vento 20, 08, não vamos. 2208, azul 4201, mais. Boa noite, contato radar, autorizado pelo Centro Recife, direto Romeu Fox 098, nível de voo 250. Direto Romeu Fox 098, sobe o 250, azul 420. Boa noite, autorizado direto Delta, deixa para 4.000 e chama 018. Direto Golf para 4.028, no meu partido. Nós 169.0. 1869, boa noite, autorizado, linha de decolar pista 09. 209, 09. Autorizado, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, apoio o voo no país autorizado direto e leste. 360, apoio 2010, aliás, voo 189. Minha 400 está dizendo a direita, para o 240, mais 10 milhas, vou autorizar o voo aquilo. 7, voo no 645, apoio de nível autorizado 3. Apoio de nível, no 645. Azul 4206, centro de Cristo, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 125, decimal 45, azul 420, obrigado. Boa noite. Bom, 645, desça para 2.003, autorizado sinal LFSA, após os juízes ao Rondona, reporte estabilizado. Será presente para o Rondona para 2.000, com 1.018, solicitado no SA, em uma meta de 5. Bom, 969, estamos sempre Recife, 1.26, decimal 0, ao término 1.28, decimal 8. 0.28, 8.69. Papapá, Papapá, boa noite, autorizado de chegada a ponte, deixa para o nível 050, ajuste na 08. Deixa autorizado 050, ótimo passear. 145. Vamos 145, completo, chamar o chame Torres, ano 8 do sinal 95. 895, 95, mais. Papel do executivo Delta, acena identificação, autorizado chegada a Delta e reparte para descida. Luna 645, solo escuna 7, chegada a direita, chama de sol, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Você tem dados de avião na rota? autorizado nível 060, Vitor Kilo Delta. Após o meu país autorizado direto seleção. Apareceu direto, Lema, tá 3283. A gente observa esse tio, Flyderec Alfa Romeo 363. 271, direct to Alfa Romeo 363.